Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídia livre. Faça parte da nossa comunidade no foradoeixo.org.br/rádio. E conheça melhor o conteúdo produzido em todo o circuito. Ei, tá procurando música nova? Bandas diferentes? Acompanhe os lançamentos do Compacto Rec. Todo mês uma novidade. Bandas do Brasil inteiro mostrando sua cara e sua música. Acesse compactorec.wordpress.com. Cola nessa! Conector Entrevista. Produção e apresentação de Mariana Lima. Uma realização do Coletivo Forceps e Circuito Fora do Eixo. E na terceira parte do programa, conversamos mais um pouco sobre como conquistar mais público para a cena independente. Contamos histórias antes sigilosas e agora revelamos opiniões bombásticas. Este é o Conector Entrevista, o programa sonoro mensal do Coletivo Forceps, produzido e apresentado por Mariana Lima, do blog instanteavesso.com e da banda Fofoca Erudita. O programa é transmitido sempre na última quarta-feira do mês, às 20 horas, pela web rádio Fora do Eixo, pelo endereço www.foradoeixo.org.br/rádio. Acompanhe então a última parte do Conector Entrevista 6, que foi dividido em 3 podcasts, que estão disponíveis para download nessa mesma página. Uma conversa especial com os amigos do Manolos Funk, DJ Amplis e o parceiro Roger Correia. Confira! O que, que a gente não está fazendo para a gente conseguir conquistar mais gente, entendeu? O que as bandas estão fazendo? Então, até te falar o que... Tipo, porque a gente vai fazer um show, ou a gente vai num show da galera independente e tal, quem comparece normalmente só a galera independente. E a galera das bandas. O que, que a gente não está fazendo para a gente conquistar os caras do pagode, igual foram na festa de discotecar e tal, né? Então, esse lance da lista amiga era muito bacana, porque a gente usa um tipo de panfletagem que nem usa o panfleto em si, entendeu? O panfleto a gente joga nos álbuns, no Twitter, mas chegava mesmo nos perfis das pessoas, oh, e aí, Alf, beleza e tal, cara. É bem. Vou tocar lá no Botecano tal dia, vai ser isso, isso, isso. Uhum. E aí você anima, ah, cara, eu até animo, pô, velho, se você for, te dou uma entrada. Aí o cara já fala assim, especial. Já fala, pô, o cara tá me valorizando, vou lá dar uma moral pra ele. Então, entendeu? Aí, tipo assim, a gente conseguiu um feedback muito legal, esse tipo, o retorno de pessoas, entendeu? Foi muito bacana, eu acho que é uma dica boa aí pra usar nesse. O difícil é você convencer a casa a te dar a carta branca pra fazer isso, entendeu? Agora, porque afinal de contas eles também querem ganhar dinheiro, né? Se cobra minha entrada, menos dinheiro pra eles também, né? Não, mas é que tem muita casa que chega e fala assim, ah, eu quero abrir uma noite independente. Tá bom, vai ser R$15 o ingresso. E a segunda-feira? Você tem direito a segunda-feira você tem direito a uma água e meia cortesia. É, lá em Sete Lagoas, por exemplo, ainda tá caminhando, assim. Tem gatinho. Tipo, noite independente lá é uma noite fora do eixo por mês. Sabe, assim, que faz uma sexta-feira no mês. Uma quinta-feira no mês. Sabe? É, de quinta-feira é melhor que quarta. É melhor, mas assim, eu acho que Sete Lagoas é uma cidade, ela é praticamente da região metropolitana, ela é muito perto daqui. Eu, por exemplo, vou quase todo final. É muito grande. É, e é vantagem, grande, é uma porque vantagem. Sabará, por exemplo, é pertíssimo. É grande de população e tal, mas movimento cultural não é nada. É verdade. Mas aí Sete Lagoas é isso, ela é uma cidade que movimenta muito mais no final de semana. Porque quem está aqui em Belo Horizonte, eu, por exemplo, vou para lá todo final de semana. Então, eu gostaria muito de ir para lá no final de semana e ter um show legal de uma banda independente, que eu gosto, eu sou um cara consumidor de música independente. Eu gostaria de chegar lá e chegar na Opinião, que é um pub que tem lá em Sete Lagoas, vocês foram lá, e chegar lá numa sexta, num sábado, e ter um show de uma banda independente, sabe? Assim, eu já cheguei uma vez lá que teve o Groove, que são os meninos do coletivo lá e que são independentes e tal. Mas mesmo assim, você acha que a Lagoa tem uma cultura de cover muito forte. É o lance de você ter que conquistar as pessoas. A galera comprar a ideia e começar a construir. Opinião, a gente tocou numa quinta, cara, e tinha muita gente, cara. Surpreendente, porque a gente foi assim, vamos pra uma quinta no Opinião. E era véspera de feriado, né? Tinha o jogo do Galo lá, não. Porque agora tá lá na Arena do Jacaré. Mas agora, essa questão das cidades, porque tipo assim, Sabará, Vespasiano, Neves, Santa Luzia. Lagoa Santa? Não, Lagoa Santa já não tá nessa categoria. Eu acho que elas não são cidade interior, elas são periferia. Entendeu? Lagoa Santa já é uma cidade que tem mais cara de interior, embora esteja ali do lado de Vespasiano, é 5 quilômetros, mas Lagoa Santa já tem um perfil de interior. Pedro Leopoldo já tem um perfil de interior. Sete Lagoas já tem um perfil da cidade, tem uma vida cultural própria, entendeu? A galera não sai de lá e vem para Belo Horizonte. Já Vespasiano, Sabarés, Neves, é periferia para mim, tipo assim, é uma extensão de... Fazendo para mim uma extensão de Venda Nova, entendeu? Como eu vejo o movimento cultural lá. Igual o Tabará mesmo, ela tem uma cara de cidade do interior, só que o problema é que o Tabará começa já colada com Belo Horizonte, né? Não tem nem separação direito. Não, mas quando eu falo... Né, quando você tá em Uri, os bairros eles estão crescendo. Quando eu falo cara, não é nem assim a cara... Física da cidade, entendeu? É o comportamento. É o comportamento da população, né? É muito próprio. Cara, lá eles fazendo no sábado e falar, hoje eu vou pra Belo Horizonte, né? Tipo, chega. Eu falo assim, eu vou lá no Bar do Rock. Eu vejo isso muito, como eu tenho um contato maior com a galera do Tabará, porque eu já fui de fora, sou muito amigo do povo, eu vejo isso acontecendo, assim. Muito, com o Marcelo Santiago, com o Léo. De vir pra cá sempre. Não, eu também. Porque é difícil mesmo, cara. Eu também. Eu vou te falar, teve uma época que eu me afastei muito da galera de Vespasiano, porque tipo assim, eu ficava só pra boteco, eu queria ver show, queria ver banda tocando, entendeu? Eu tinha essa necessidade. Tinha o albergue em Lagoa Santa, mas o albergue era aquele tipo meio banda de baile. Que tava mesmo assim, né? Mesmo assim era bacana de ver e tal, entendeu? Mas aí sempre eu ia para esses lugares, entendeu? E aí agora, hoje eu já procuro sair mais. Pois é, lá em Sete Lagoas tem acontecido isso também, porque, como eu falei, a cena tinha morrido em Sete Lagoas. Voltou de um ano pra cá e mesmo assim tá em pouco ainda. E de alguns meses pra cá tem o Colcheia, que eu acho que o Colcheia é muito novo. Colcheia é muito novo mesmo, tem tipo, sei lá, 6 meses no máximo, sabe? E eles já fizeram o primeiro festival, que foi muito bom. Muito bom, né? Mais recorde que isso, eu não sei quanto que é o... Começaram bem demais. Não, a gente, tipo assim, a história do Vatos é meio cabulosa. Porque a gente foi... Na mesma levada que o Lucas fez aquela carta que originou o Pegada. Sério, o e-mail lá. No mesmo projeto lá do Estereoteca da Luz, eu apresentei a proposta do festival, porque a gente já tinha. Eu estava ali procurando a galera que estava querendo fazer um movimento autoral na cidade. E já sabia da galera do Outro Rock, mas o Outro Rock era extremamente fechado. Uma frase deles na época, nós somos as melhores bandas de Belo Horizonte. E é isso aí. Entendeu? Eu não sabia dessa frase. Isso é uma frase da época que pra mim assim, ficou marcada, entendeu? Até na conversa. E quando tinha a opção lá da consultoria, eu fui e apresentei o projeto do Arena Livre, do festival. Então, tipo, a gente, antes do coletivo, fez o festival. E já assinou como Vatos, porque Vatos era uma... É tipo brother em... mexicano, espanhol, é, né? Só que aí o que rolou? A galera, o Dante, Marcelo, a gente já tava... Tinha visto um filme que era Irmãos de Sangue. Vatos Louco, foda-se. E aí a gente já ficava zoando, Vatos, Vatos, Vatos. engraçado vocês falarem isso, porque uma das perguntas que eu tinha para fazer hoje era a origem do nome. Ainda bem que você já estava respondendo. Eu achava que era uma coisa vinda de Vespasiano. Era tipo assim. Não, coincidente não ver. Aí a gente virava e falava, aí o Dante fez a arte e falava, vamos assinar Vatos aí já. Falava, beleza, eu lembro até que o Thiago chegou lá, o que é o Vatos? É uma produtora, um coletivo? Eu falei, uai, o que é um coletivo? Não sei o que é isso. É, porque o Fawcett existia, já, né? Já. Mas com o Fawcett também foi mais ou menos assim, mas vocês foram mais rápido ainda. Com o festival, o assim. O Fawcett foi muito difícil de articular, né, galera? Mas o Fawcett foi assim, com 3 meses de coletivo rolou o primeiro escambo também, né? Rolou. Que foi na escola, minha banda na época tocou, você foi, né? Qual que era essa banda? Chamava Code Template. Que tinha um cara cabeludaço. aí você lembra, você tava lá. E foi incrível, foi incrível. Foi tipo assim, tava uma chuva, torrencial. Tá, porque foi assim, a gente, foi muito legal. Eles fizeram show dentro de uma sala de aula, que é o tamanho dessa sala aqui, provavelmente. É, dá umas duas dessas salas. É, duas salas. E assim, tinha o quê? 20 anos pra assistir. Não, tinha. No momento que eu fui, é pouquíssima gente. Não, tinha muita, tinha pouca gente. Só que assim, aí tinha. O show ia ser lá fora, só começou a chover, chovia e parava. Aí eles colocaram dentro da sala o negócio. Aí beleza, aí a gente chegou a nossa hora de tocar e tava muito vazio, assim. Muito vazio. Mas aí chegou a hora da gente tocar, a gente foi tocar e começou uma chuva torrencial. Então todo mundo que tava no pátio entrou no nosso show, assim, a gente deu muita sorte. Da chuva. Todo mundo, aí o lugar ficou assim, tinha, sei lá, 15 pessoas lá dentro, ficou lotado, com 50 pessoas ou muito mais, eu acho que deu muito mais. Pra dentro de uma sala? Pra dentro de uma sala, ficou muito cheio. E o povo curtiu demais, foi loucura, assim, o show. Foi bem duro esse show. Mas então, era eu tocava um nessa banda. Foi um festival assim que... Aí por causa disso a gente hoje em dia a gente não chamaria de festival, foi tipo uma noite fora do eixo. Foi uma noite fora do eixo. Foi um negócio bem... Bem tosco. Mas assim, foi um começo, né, de história. O segundo já foi maior e o terceiro foi um estrondo. Assim. Vocês foram ano passado? Ano passado. Foi bem legal esse carro. E esse ano até mais. Aí o que... Não, com a gente aí o festival meio foi completamente na cara e na coragem. É. A gente deve ter gasto o quê? R$100 no festival e olha lá, o resto foi falando. Agora, a galera das bandas, tipo, acreditou muito, né, cara? É, a gente, tipo, teve, acho que foram 12 shows, né? Foram 2 dias, né? 2 dias, 12 shows. Aí tinha gente, tipo, tinha Joe Papa, Ricardo Cocto, Julgamento. O único que caiu foi o Mono. Que não foi? É, o Mono confirmou e... Não foi. Não deu foi. Bolo. Deu bolo. Bolo mesmo? Não, caiu tipo alguns dias antes. A gente já com divulgação na rua, aí eles tiveram um problema com baixistas, segundo falaram, falei, beleza, né? É, foi a única banda que... Foi na época que o baterista quebrou a perna. O baterista quebrou a perna numa época e eles tiveram que cancelar alguns shows, assim, não sei. Não foi não, cara. Eu até lembro a história. Tem história muito legal, cara, que eu, sinceramente, né, isso não vai para o ar. Mas fala aí, conta pra gente. Eu, sinceramente, eu acho que a cancelada foi de... De estrelinha. É, de não botar de não fé. Chegar, não dar moral pra quem tá fazendo. De não botar fé. E o Julgamento tava com um pé e meio atrás, entendeu? Ah, não sei o que, vai. Só que tipo, a gente já eu tinha... Eu falei, não, Sérgio, vou te buscar. É, vou a gente já tinha os trem tudo e levo lá pra Vespasiano. Já tinha um relacionamento, já conhecia o Sérgio e tal, né? Já era chegado, o Sérgio é outro vato, é outro cara que curte esse lance de cultura mexicana e tal, a gente, não, beleza, vamos. Já rolou uma química assim de cara quando a gente trombou. Aí eu lembro que fiquei quase uma hora no telefone com ele, ele falou, não, eu não sei, vai dar trabalho demais. Então, velho, não, vem pra cá. E tipo assim, o show deles acabou, eles estavam assim, nossa, foi a melhor coisa que a gente fez. Eu quase chorei no palco. É, foi a melhor coisa que a gente fez, foi ter vindo. Tocar, mas o festival rolou 5 Rios, Carolina Diz, rolou Estereotáxico, tipo assim, foi Foi um início. Com algumas das melhores bandas de Belo Horizonte. Segundo o outro rock, beijos. Não, mas era até uma questão, porque depois a gente viu, por exemplo, o César é um cara muito bacana, o César Giuseppe, é Giuseppe? Baterista Carolina Dias, né? Sei. Ele é um cara muito legal mesmo, muito bacana, velho. Tipo assim, a galera do Carolina Dias, no geral, foi nota 10, a galera de Cinco Rios também foi muito foda, cara, entendeu? Aí, tipo, é engraçado, cara, porque tem figuras ali no outro rock que o Marcelo e eu, a gente pensa de... Da época que eu era cabeludo, cara, tinha... Da escola, da escola, né, cara? Começou banda. De colégio, e viu que tem coisa que não muda, cara, entendeu? Tem coisa que não muda. Que já rolou o movimento de bandas naquela época, que não foi pra frente por um monte de coisas que... Anos depois eu fui trombar com isso no outro rock, entendeu? Uhum. Então, entendi. Talvez é por isso que o outro rock não foi pra frente também, que eu acho que esse ano não vai ter, né? Não vai ter nenhum. Mas foi bem parecido, cara, entendeu? É tipo... Mas aí eu volto de novo com a pergunta que eu tinha feito antes. Sei lá, será que só os festivais, eles... Hoje que são um passo dos... que temos que dar, né, para conquistar novas pessoas, novos admiradores, novas pessoas que acreditem nas bandas que eles ainda não conhecem, né. Mas o que mais a gente pode fazer, assim, sei lá, eu fico pensando nisso, enquanto, até proposta coletiva, sabe, por exemplo, o Fawcett, a gente conseguiu a sede lá agora, tem feito vários eventos e tal, mas eu acho que ainda não dá o bastante. Porque as pessoas que vão, a galera que vai, é pra mesmo. Entendi. O que pois que, é, sabe? Isso é uma dúvida. Será que a gente tá precisando de colocar o conector de entrevista na rádio da cidade? Eu acho que coloca esse programa que a gente gravou aqui inteiro e sem corte, né? Pois é. Vai dar, né? Corta só a parte do Fred. O resto você pode deixar. Eu mantenho tudo que eu falei. Pode deixar. Não, pode até deixar. Um beijo pra galera. Pode até deixar a parte que eu falei que corta. Beijo pra galera alto-falante. Pode até deixar a parte que eu falei de cortar, que a gente já cria uma polêmica. Eu falei pra ela cortar, ela não cortou. Eu acho que o povo gosta de barraco, né? Quando aí tá precisando dos barracos, às vezes. Às vezes é, tipo, a gente tá no Pacífico, né? Conector, entrevista. Eu também não sei. Essa é uma dúvida que eu... Esse negócio do isso foi uma dúvida muito grande, que é um negócio muito que eu fiquei muito incomodado. Quando eu vi, por isso aí que eu achei a magia do negócio lá do Cafa Sorridente, da TV Queijo Elétrico. Que até então, eu curti a TV Queijo Elétrico, assisti todos os episódios, mas assim, até então, sabe, eu nunca... Porque ele fazia esse jornalismo... Não comprava ideia. Dele. Não. É, mas eu não comprava ideia. Assim, eu achava legal, mas só assistir de longe, não falava, porra, tipo, é isso, sabe? Uhum. Mas com esse episódio rolou isso, sabe? Porque esse episódio, eu falei assim, gente... Do transbordo? Que maravilhoso isso que ele tá falando. Não do transbordo, porque ele fez um plantão agora do transbordo. Ah, tá. Mas assim, poucos dias antes do plantão do transbordo, ele tinha divulgado do Hell's Kid. Ah, tá. Que tem uma discussão maravilhosa, assim, sobre... Não é uma discussão, mas é um negócio que joga, assim, sabe? Tipo, e essa galera aqui, sabe? Uhum. Que é um povo muito alienado, as pessoas não... Então, não... Eu tenho uma crítica a fazer, cara. Eu acho que... Eu acho que colocar o conector entrevista na rádio assim. Não, eu acho que... Eu acho que o rock independente ele é muito elitizado, cara, entendeu? Eu acho que o público-alvo... Para quem as ações são desenvolvidas, ele é muito elitizado, acaba, a nível de BH ele fica muito restrito geograficamente mesmo na cidade, entendeu? Então, tipo assim, eu lembro das maiores surpresas que eu tive foi por ele tocar em Ribeirão das Neves, cara, entendeu? Com a quantidade de gente que tinha na praça, entendeu? Assim, Bobeando, entrando no mosh com skate, rodando. Que isso, meu Deus. É, cara, tipo assim, e Ribeirão das Neves, entendeu? É uma cidade que é tipo Vespasiano, só sai no jornal desgraça, né, cara? Um sequestra, o outro mata. Só sai no balanço, né? É. E tipo assim, eu acho que o principal problema, assim, uma questão que eu não sei a resolução, mas eu acho que parte por aí é a gente conseguir chegar em outras, chegar, e eu não falo assim, não é só chegar, às vezes, com o Forbes, eu falo assim, o rock como estilo, ele tem que chegar em outros guetos, cara, os guetos, às vezes, às vezes fazer uma parceria com essa galera aí do hip hop, entendeu, que tá bem próximo, entendeu, mas ir levar isso também para as comunidades, cara, entendeu, cara? É público, gente. É o que a gente tá precisando, eu acho, cara. Montar banquinho agora, eu acho, lá no shopping, oi, cara. Acabei de lembrar de uma coisa que eu vi, um vídeo. Ou seja, que você invade. Cara, eu não vou conseguir. De baixo, assim. Eu não vou conseguir falar muito bem o que era. Você viu o povo curtindo. Era um vídeo de um cara nos Estados Unidos, assim, que ele dá uma palestra. E fala que como que ele fez uma pesquisa a partir de local trend topics do Twitter. Assim. Uhum. Aí a partir disso, ele viu que como tudo, assim, todos os assuntos, eles são locais, assim, sabe? Eles não, a gente acha que a gente, igual eu falei, tipo, pensar localmente e agir globalmente. Mas o agir globalmente é um negócio que é muito difícil de acontecer, uhum. sabe? Porque a gente rola isso meio de elitizado, assim. As pessoas, eu não sei por quê. Acho que é por causa disso, porque tudo é muito fácil, tudo é muito grande, tudo é muito perto hoje, mas acaba que as pessoas não são assim, sabe? Elas são ali, naquele mundinho delas. Uhum. Eu acho que as pessoas, é o ambiente, né? É, aí tem a mina que trabalha comigo, que é uma amiga minha, a Paula, querida, e tipo, ela ama Jack Rock Bar. E ela vai no Jack Rock Bar toda quinta-feira, sabe? Aí teve uma quinta-feira que ela foi na minha festa, e é diferente, sabe? É outro tipo de... é rock, mas é um rock diferente. Claro que eu toco uma outra música que deve tocar no Jack Rock Bar, mas é um rock diferente, é uma abordagem diferente do que acontece uhum. lá, entendeu? Então, assim, ela foi um dia, ela falou que curtiu, sabe? Mas, assim... eu não sei se é interesse das pessoas abrangir, assim, sabe, ter uma atenção difusa. Mas aí... a gente também, a gente Não, mas eu acho que isso é papel não é do público, é papel do artista. É a gente que tem que arrumar um jeito, cara, de beleza. Vamos fazer um sound system lá em Venda Nova, cara, pra tocar rock, entendeu? Vamos fazer a parada que o Queijo Elétrico fez, cara. Vamos fazer na Avenida Vilarinho, entendeu, cara? Vamos fazer... não no aqui na trincheira da nossa casa, porque é a casa do Hell's Kitchen, sabe? Entendeu? Eles tocam aqui mesmo, nessa região. Vão espalhar mesmo a questão, porque o público, eu acho que esse público dessas periferias... é muito mais carente, cara. Então eu acho que você vai conseguir um poder de penetração neles muito grande, indo, dando atenção pra eles, indo lá mostrar. Porque eu acho que tá mais provável que... é isso que falta, né? Que é isso que falta pra gente, eu acho, potencializar o mercado, cara, entendeu? Eu acho que a gente fica muito... é uma coisa de ego também, tipo... não, total. Lá no mesmo esquema, porque ali ela sabe que ela vai encontrar determinado tipo de gente que vai... gostar, não sei o que, sabe? Tipo, vou continuar no mesmo meio pra me realimentar. É total. Não tenho medo de sair, de quebrar a cara num lugar completamente inóspito, sei lá. É, e na verdade, isso pra mim é o grande teste, eu acho, assim, que você tem que passar como banda, é você ir tocar no onde ninguém nunca te viu, entendeu? É. Tipo assim, em Itabirito a gente chegou lá, era um pub que tocava cover, que tinha tradição de cover. Oh, foi muito louco lá. E tipo assim, a gente, beleza, desembarca Manolos Funk lá. De cara, no quadrinho lá da entrada, o cara botou só Manolos, já cortou o funk. Pra não ter problema, cara. Aí a gente chega lá pra tocar, cara, e tipo assim, a primeira música o povo ficou olhando assim, a segunda começou... Não, foi muito, muito legal, só que na primeira música... É bem legal quando as pessoas se transformam. Na primeira música o neguinho acabou assim, né? Tá, daí beleza, rola aquele silêncio. Nossa, não entendi nada, louco pra caralho. A gente... Nossa, isso aí, pô... É, não entendi melhor. Nada mais louco pra caralho. Aí foi tocar a segunda, aí foi virando no final, a galera tá pirando, assim, pedindo música, foi, entendeu? Eu acho que falta a galera das caras mesmo, entendeu? Eu acho que falta pra todo mundo, entendeu? A gente meio ligou foda-se pra essa questão de da crítica, já tinha gente que falou assim, é bom... Já estamos aqui, vamos tocar um outro. Imagina, vamos pegar um outro. Imagina se o Calypso fosse preocupar em conquistar. É, cara, porque você quer conquistar quem? Você quer conquistar o público. Eu ia até citar o Calypso, por exemplo. Eu ia até citar o Calypso, por exemplo, porque eles são um exemplo de banda empresa que deu super interessante. E o que o pessoal fez? O que eles têm, assim, tipo. É, pega o modelo dele e vamos seguir, cara. Eles foram esperar alguém. Um banquinho no shopping. Eles foram esperar alguém. Eles foram esperar alguém, tipo, a falar bem, pegar um papo ali da música, foi falar bem do Calypso pra ele virar um fenômeno. Eles fizeram o rolê deles aí e conseguiram. Eu acho que. Tá dentro do ônibus pra fazer show em cada cidadezinha lá, de não sei aonde. E agora tá gravando em inglês. É? Durma com isso. Ouvinte Durma com essa informação. Deve ver ainda. Em inglês vão bombar na Calypso. Mas você vê, o Calypso é uma grande empresa mesmo. Eles têm confecção de roupas. É. Eles têm o equipamento todo do show deles. Tem uma banda cover deles. Tem. Calypso cover do Calypso. Os caras são. Eu não estudei a fundo, mas tá aí uma dica, cara. Porque, né? Existe um modelo de negócio, vamos estudar os modelos. Que tá dando certo. Tá dando super certo, e a galera fica endoidecida, né? E é uma banda que sempre foi independente. Eu acho que pra mim esse é o principal, é a principal questão que a gente tem que resolver, em especial aqui em Belo Horizonte, entendeu? Foi capital. Se me faz bem ou me faz mal. Mas quantas caras esta Cláudia tem? E eu não pude perceber, você foi além. Teria tido dado quanto fosse ocasional. Deixa de capricho, fale mal, yeah! Para de instigar com o seu jeito sexy, sex appeal. Então me fale o placar da vez. Se me faz bem ou me faz mal. A vida VIP não te fez tão bem. As quatro rodas extraconjugais. Caros amigos, qual são? Vida 2 é uma vida ilustrada. Se eu estou... comunicar, isto é o que nos falta. Viver como nunca é viver quase nada. Pra nós foi esse o tempo, a época é estrada. Da alma perdida, cruzar em tuas asas. Viver só por viver. Pra que viver só por viver? Singular. Qual questão que a gente tem que resolver, especial aqui em Belo Horizonte, entendeu? Eu já botei isso, no primeiro que é índio lá do Pegado, eu botei isso pra mesa. Eu falei, pô, a gente fica se matando, discutindo como chegar a tocar lá em Montes Claros e tal, mas ninguém pensa em ir tocar no Nova Suíça, ninguém pensa em ir tocar na Pampulha, ninguém pensa em agir localmente mesmo, entendeu? Tem tipo assim, tem uma monte... interessante, por exemplo, o grupo Galpão de Teatro, né, que eu acompanho eles e tal, eles estão com uma peça nova lá, tem um tempo que a peça é nova, eles estão fazendo turnê e eu queria ver. Aí teve uma semana que eles fizeram no MH, eu fui olhar onde que era, e tipo, era só nesses bairros distantes, que pra mim ficava fora de mão, porque era de noite e tal, eu falei, que legal! Tipo, Venda Nova... Sei lá, mas onde? Lagoa do Nato, mas só bairro distante. E assim, todos os lugares lotando, de graça, lotando demais. Nossa, eu fui aqui na Praça do Papa, que eu moro aqui perto e pra mim foi melhor. Aí eu fui aqui e foi assim, 10 mil pessoas na praça. Pra ver, é uma coisa muito, lotando. E no final, foi muito interessante, no final... Eles fizeram teatro de rua, tem característica de fazer isso, né? Eles passaram o chapéu, só que eles passaram um tambor. Que eu tenho certeza que muita gente deu grana pra eles. E se pá, ganharam mais grana do que no teatro, sabe? Porque foram 10 mil pessoas, não foram 300, que é o que cabe num teatro médio. Ou sei lá, um Palácio das Artes cabe 1.500 pessoas, sabe? Foram 10 mil pessoas, então assim... É outro nível, né? Outro modelo de coisa que dá certo. Uma ideia muito boa. Às vezes a gente tá acostumado a falar muito mal de política, essas coisas também, mas uma coisa legal que a prefeitura do BH fez foi que ela colocou vários regionais de cultura dentro do BH. Ela tem um centro cultural, um padrotado, tem Venda Nova, tem um aqui. E acontece lá. Muitas coisas, né? Eu acho que isso. Muito legal. Tem um caderno de programação todo mês com muita coisa para você fazer. A gente já tocou em alguns. E o povo vai. A pessoa, é aquela questão local que você falou, né? O povo ali das imediações dos centros culturais vão mesmo. A pessoa antes ela tinha que vir até o centro de BH para ter algum acesso a essas coisas. E ela não precisa mais, ela tem cinema lá perto, ela tem shows, ela tem teatro. Né? Oficinas. É, né? Uma coisa também que é isso que você está falando. Você ir em lugares onde, sabe, ninguém tem acesso a essas coisas. Sem mostrar. Eu acho assim, a gente tocou em alguns centros culturais, dá um público bacana, mas eu acho, por exemplo, se fosse feito na rua, na tora. Seria... Isso me lembra, seja o Azucrina fazia um evento que tinha esse nome, tipo, na rua, na tora. E eles faziam assim, em lugares públicos, em rotatórias. Eles já fizeram rotatória, eu não lembro como é que é o nome da festa, mas era rotatória alguma coisa. Porque eles alugavam assim, dinheiro deles, sabe? Não tinha apoio nenhum. dinheiro desse, grana desse, porque eu sou criança, tem muita gente, né? Aí que vai esse negócio de coletividade. Aí tem muita gente, cada um dava, sei lá, 10 reais, alugava um gerador, eles têm bateria, levava bateria pra lá, tocava na rua, na tora, assim, nas rotatórias, sabe? E isso é muito doido. Imagina um show numa rotatória. Eu ia ficar super curioso. Se eu tivesse passado na rua, eu ia ficar super curioso. Eu ia parar pra ouvir. Eu acho que a grande maioria das pessoas iam parar pra ouvir, sabe? É, não, ele é muito assim. Eu acho que. Porque nos centros culturais vai muita gente, mas também tem muita gente que tem um pé atrás de entrar ali, cara. Nessas comunidades. É por causa dela, eu não sei, a pessoa. Eu acho que é uma questão aí cultural de... Cultural? Sim, é dela, né? E tal, Aí tem certas pessoas... Mas a gente, por exemplo, tocou no aniversário de BH do ano passado, a gente tocou no Regina Lindeia, Centro Cultural lá. Foi legal, eu já apresentei lá. Foi muito massa lá também, entendeu? Foi muito bacana lá. Já tocamos no São Bernardo também, São Bernardo, né? Mas tá aí uma coisa que eu sinto falta, assim, do nosso meio musical. Exemplificando fora do eixo, pontualmente, assim, é essa atuação mais. Atuação fora do eixo periférico, assim, diz respeito mais às cidades, não polo, né? Não BH, vai para Uberlândia, vai para o Rio de Janeiro, etc. Mas de uma certa forma, eu acho que ainda falta a gente, né? A gente discutindo sempre para melhorar. Mas aqui em BH, por exemplo, talvez utilização desses centros culturais seja uma saída boa, né? Pra atrair mais gente, pra, tipo, num transbordo, em vez de só a galerinha hype, só a galerinha da vibe, né? E a galera da periferia também, pra curtir, né? Eu acho que tem, cara, tem que... Eu vejo assim, eu acho que a cena mineira tá muito bacana, entendeu? Aí puxando sardinha pra gente mesmo, cara, eu acho que você pega a quantidade de estilos que tem, entendeu? A diferença, a qualidade com que a coisa tá sendo feita, eu acho que... É múltiplo mesmo. É, tá muito maduro, só que tá precisando de um estopim para pra isso aí. Eu acho que isso pode ser um caminho mesmo, isso que a Mariana falou de tentar... Sei lá, de repente fazer uma parceria com a prefeitura, sabe? É, porque a ocupação desses centros culturais, ela é por edital, eu acho. É. Você apresenta o projeto tal, concorre de tal, pronto. Porque assim, eu vi o tanto que, por exemplo, o show de vocês lá no Festival de Sete Lagoas, atingiu as pessoas, tava todo mundo dançando, todo mundo curtindo, sabe? O show do Fuzilha aqui no Transbordo foi impressionante. Eu acho que... Claro, a banda merece todos os créditos, porque eles são excelentes. Eles têm uma dinâmica de show muito ótima e tal. Mas assim, eles também deram uma sorte zona, porque já, o show deles já estava sendo esquentado. Rolou vendo um 47, que deu uma esquentada na galera. O Dead Lovers mais ou menos. Um 47 deu uma esquentada, principalmente no final do show. E depois teve o Lucas Santana, que o povo já estava dançando. Assim. Aí, logo depois foi o show do Fuzilha, assim, o povo foi no cartão. Catarse assim na praça, fiquei impressionado. A praça tinha todos os cantos da praça, tinha muita gente dançando. Assim. E eu tenho certeza que esse show na carreira Belo Horizontina do Fuzile, esse show do Pegada foi um divisor de águas, com certeza. Porque o tanto de gente que estava ali que não conhecia Fuzile e que amou, sabe? E vai procurar e vai ir atrás agora, sabe? Uhum. E isso é que é doido, é assim. Isso é muito legal. E assim, na praça, de graça, se eles continuassem tocando, sei lá, só na obra, no estúdio bar, num evento assim esporádico, no 53HC, eles não iam conseguir nunca. Já só o público mais específico. Não ia. Pois é, e isso que eu acho, assim, por exemplo, os Cambo, antes agora, ano passado, rolou com estrutura legal pra caramba, com público legal pra caramba, mas uma das discussões que eu, né, iniciar dentro do coletivo mesmo é essa coisa de, pô, gente, o público que vai é só a galerinha. Tipo, quem que a gente tem que atingir? Porque o que que a gente quer também com isso? É só fazer o show lá pra gente se divertir? É só pra ter uma outra opção cultural que a gente acha que é legal? É, eu acho até que para trabalhar o lance do mercado médio. O que que a gente está propondo, na verdade, assim, a fundo? Eu acho que para trabalhar o lance do mercado médio tem que ter tem que ter essa popularização, vamos falar assim, desse... É via do rock mesmo, eu acho, entendeu? Eu acho que fala rock, mas é atitude rock mesmo. É, não, não, eu falo... Os estilos são variados, mas é um negócio da... É, eu falo rock assim, pegando tudo. Você pega o ska aí do Fusilha, pega tudo, claro. Entendeu? Esse conjunto todo que eu coloco assim. Porque eu vejo, por exemplo, o hip hop já tem um espaço mais consolidado, cara. Já consegue, já tem até... questão conceitual de onde eles vêm, né? Eles já trazem com eles essa questão da popularização, né? Do pop, da acessibilidade ao som deles, né? É, e o rock a gente não fez isso ainda, entendeu? E tem, eu acho que tem som para fazer isso, entendeu? Tá faltando caminhos, atitude às vezes, entendeu? De pegar. Eu não sei, às vezes a galera meio com medo de pegar rótulo de farofa, entendeu, cara? Uma vez a gente falou assim, não, imagina se a galera começar a chamar um anúncio de farofa, cara. Eu falei, nossa, ia ser esse sinal de que a gente tá bombando, entendeu? Às vezes, porque tem essa cultura meio assim, quando o cara desgarra do indie, né, consegue assim, deslancha, ah, não, né? Pois é. Não, agora não é mais e tal. É, os caras mudaram, nossa, os caras são... Às vezes o pessoal chama, os caras se perderam. É, os caras se perderam. Traidor do movimento. Ah. É, o lance do traidor do movimento, né? Então tá bom, vamos tentar aqui, o que é o movimento então? Vamos conceituar o negócio. É. Mas eu acho que levantar a questão também é importante. Eu sinto falta de discutir, não só discutir, né, tipo, de ouvir alguém ter uma proposta também, de falar alguma coisa. Lá no coletivo eu falava muito assim, eu nunca tomei parte, né, nunca peguei pra produzir, tipo, vou lá pegar e tal, faço. Mas uma das coisas que eu falava, pô, vamos fazer coisa em escola, dentro de escola, pra meninada mesmo, adolescente, vamos fazer oficina de, sei lá, web rádio. Ele tem essa ideia, mas ele fica amadurecer, então, talvez. Eu também tenho a ideia desse negócio de botar o bloco na rua. Tá faltando o pezinho pra fazer. O resto já tem, bem ou mal já tem. Tá faltando o pezinho. A ideia do gerador é uma boa. Deve ser mais barato do que pedir pra Semig ligar um ponto. É, mais independente, né? Um ponto. Mas essa questão de ir nas escolas é muito bom. Você já forma. É um público que tá com a cabeça fresquinha. A coisa do festival também. Coisas. A coisa do festival ter a programação de oficinas e não palestra, com esse nome palestra, ou seminário, com esse nome seminário, que é uma coisa que parece que é de gente grande, sabe? Que é uma coisa muito séria. Mas deixar de ter a postura pomposuda de coisa séria e pra aproximar, sabe? Uhum. Às vezes eu sinto falta disso, né? Talvez a gente falta a gente propor também as coisas a respeito disso. Falta muita coisa. Falta muita coisa, Mas a gente tá aí pra isso, né? A gente vai discutindo. E achar soluções e as melhores. É, mas eu acho que o lance é discutir mesmo, é falar, entendeu? E uma das coisas bacanas que eu acho é... Não dá birrinha, igual muita gente faz. Chacota. Tá, Terence, essa foi pra você. Durmo com essa. Não, eu acho que plataformas como um programa de web rádio, por exemplo, eu sei que muita gente não ouve, muita gente não tem saco de ficar baixando os podcasts. Né? Mas me manda que eu mando o link pro Terence. Mas isso é uma arma que a gente tem, né? Claro, não, a gente tá fazendo a nossa parte, discutir e. Eu acho que até aqui a gente chegou bastante bem, eu acho. Claro. Assim, tá muito bacana o que tem sido feito e tal. Só que a gente realmente está precisando ir além, eu acho, né? Eu acho que a gente tem que ser o nosso ombudsman também. É. Virar e falar, não, isso que a gente está fazendo tá. Eu acho uma coisa bacana no Fora do Eixo é essa liberdade de falar as coisas, entendeu? E por exemplo, uma coisa que você escuta o Pablo e o Thales mesmo falando muitas vezes é admitindo que às vezes o encaminhamento, como eles falam, o processo é muito dinâmico, né? Então às vezes o que foi demandado, o que foi tirado, né, de um congresso 6 meses atrás, um ano, já não faz mais sentido agora, então eles têm essa questão de virar e falar, não, eu acho que a gente tem que fazer aqui, colocar as propostas, e todo mundo tem o direito de falar, e todo mundo é incentivado a falar, né? Mais do que o direito, você é incentivado a colocar sua opinião, suas ideias ali, né? E eu acho que é por isso que a coisa cresce, está crescendo dessa maneira, né? Não é uma panelinha, sabe? Se você quiser, você procura e discute suas ideias e propõe suas ideias. Assim. Agora, se você não quiser também, faça a sua parte, sabe? Corra atrás, mas é aquela dica que a gente deu e que coletividade é sempre um bom caminho, assim, para um sucesso, sabe? Eu acho que... Tá, se você não é milionário... se você não é milionário... Se você não é milionário, melhor agregar as pessoas à sua volta e fazer tudo. Mas é que eu acho... que conceito? Eu acho que a galera às vezes confunde que coletividade é que o todo tem que trabalhar para a parte. Aqui em BH, muita gente acha que a parte dele, o todo vai ter que trabalhar. E, na verdade, é o contrário. É a sua parte que tem que trabalhar para o todo, né? Uhum. E eu acho que é aí que se perde as coisas. Aí que dá um nó na cabeça aí de uma galera que acha que deveria ter o fora do eixo trabalhando em torno dele, abrindo os espaços para eles. Estilo formiguinha, comenda, bebelinho, né? Acho que é por aí. Então tá, gente. Vou ter que ir embora. Porque eu tenho um aniversário. Valeu, galera. Valeu demais. É isso, amiguinhos. Até o próximo programa Conector Entrevista. Se quiser mandar sugestões, pode usar o nosso e-mail conector@forceps.com.br ou contactar-nos pelo Twitter @conector_entreve. É isso aí, até a próxima. E aí, gostou da conversa? Esse foi o podcast do Conector Entrevista. Ouça nossas transmissões ao vivo toda última quarta-feira do mês pela web rádio Fora do Eixo, sempre às 8 horas da noite, no endereço www.foradoeixo.org.br. E se perder, não grila não, sempre rende um podcast. É só acessar o site do Conector, conector.forceps.com.br. Conector Entrevista, produção e apresentação de Mariana Lima, uma realização do Coletivo Forceps e Circuito Fora do Eixo. Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídia livre.